get down, Lucas. I'm just going to get down, Lucas. Go 1260. 1260, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, go 1260. Uno 738, vetoração para interceptar final da 10, curva esquerda proa 060, limitado pelo custo do localizador. Gente, esquerda proa 060, limitado pelo custo do localizador, foram 738. Mantém posição antes da Juliette. One 260 on the ground at 5-5, turn the right and contact the ground 1-1, this 19. Turn right 1-19, go 1260. Catálogo 1397, contente 29 a bordo, autonomia de 4 horas, galeão alternativa para o táxi. 4 horas, galeão, qual para o B? 129. 29, Gol 397, Pat 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 118, meio, ativismo 010. 100 Índia Alfa, Pat 2, 118, meio, Gol 3, 107. Rodrigo, vamos, 260, Fox Trunk. 260, Alfa, Julius, Gate 08. Alfa Julius 08, Gol 1260. O Bravo Mike Golf, da passagem ao casco da Gol, o Boeing está taxando via pátio. Após o ingresso e contorno no pátio 1, conhece o caminho até a aeroespaço? Perfeito, você dá passagem para o Gol, ingressa no pátio 1, contorna Lima, Mike, Quebec. A Quebec chama novamente. Gol 9738, autorizado o final do procedimento LS, desça para 2000 pés, QNH 1021, reporte estabilizado. Gente, 2000 pés, 1021, autorizado LS X-Ray, encontrar estabilizado Gol 9738, obrigado. 397, muito bom dia. Mantém um ponto de espera do 10. Bom, 397, o senhor aguarda devido à grande concentração de pássaros perto da pista e a viatura de resgate está soltando fogos. Doutor Salvador, está 3198. São 3198, acionando a identificação, autorizado a chegar da mar e desço para nível 050. Mário 050, 3198. Bola 397 ali, mantém cabeceira 10. Te aguarde autorização. Beck, Mike Gop confirmando. Autorizado, ingresso na Quebec, cruzamento na 1735. Fica atento ao Cessna que entrará no pátio 5 após autorizado o táxi até a interseção da 17. Reporte para ingresso. Ciente da sua solicitação, reporte para o cruzamento da 1735. Nosso 738, localizador, visual. Papá Romeu Charlie, mantenha-se em condições visuais no corredor Caixa Pegos. Descida a critério. Bom, 9738, chame torre na frequência 18 decimal meia. Polo 8 decimal meia, 738, obrigado. Bom dia, voa 9738, meia milha para a Índia Serra, baixado e travado. Voa 9738, desejado metro na 021, não continue a aproximação, aguarde pista aí. Voa 021, voa 738. Desejado, Bravo Delta. Bravo Delta, autorizado até a intersecção da 17, reporte para o cruzamento. Papapá, Romeu Charlie, mantenha-se em condições visuais no corredor Caixa Prego, reporte em Vera Cruz a 1500 pés, QNH 1021. Roma 738, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 079. Lembra o pouso na pista no zero, bom. Roma 20, décimo 8. Bravo Delta, autorizado cruzamento da 1735, a próxima prossegue via Quebec, Mike na Lima, chama solo 121, décimo 9. Controle, estava no gol na 397, decolado, mas... 1397, contato radar, autorizado saída da El, suba e mantenha nível de voo 360. 360, senhor. Uno 738, solo 04, livre direito, chame solo 121, décimo 9. 121, décimo 9, 738, obrigado. Controle, objeto 5728, bom dia. Objeto 5728, oceano de identificação, autorizado de chegada mar e desça para linha de voo 060. Ok, autorizado descer pro 060 da Vista Papá, quantidade de voar e rápida presente? Salve Salvador, bom dia, gol 1738. 1738, bom dia, ingresso na Alfa, chamante da Juliette. Alfa, apartamento da Juliette, gol 1738. Lima Quilo Zulu, Petrolina, Sociente, só um minuto que eu vou copiar. TAM 3198, livre das restrições na posição ETAP, desça para 2000 pés, QNH 1021, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Ok, desce para 2000, sem restrições, está livre ele, X-Free, está 3198. correto. Está correto, livre acionamento, chama para o táxi. Gente, Uno 738. Observe o tráfego de pequeno porte agora ingressando no pátio 3, após ingressa, pátio 1, no portão 04. Juliette Bravo Delta copia. Autorizado GQE, uma centena direto, decola da 10, curva direita na Coral, controle 120, decimal 80, aciona 5043. Bora, nem eu me lembro, então só vai decolar da 10, curva direita na área, bora. Correto, chama para acionamento. Uno 397, chama centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife 13325, 397. Autorizado Rio de Janeiro, 360, aerovia Upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita na Dael, Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5072. Controle o FX 5728, desvia esquerda, evitar formação. Sim, o objeto 5728. Só um minuto que eu vou coordenar com o controle. mantenha top inicialmente, já liguei pro controle, estou aguardando a resposta deles. Assim que eles me ligarem, já um pushback. Ok. Vai manter a força é um zero. Vai chamar um pushback 4-2 aqui. Vista 3198. 3198, chame torre na frequência 118 decimal 6. 186. Vista 3198, localizadora da 10. Então, 3198, ajuste altimetro 0021, no repórter vai ser travado. Portará 3198. Jet 5728, desça para 2000 pés, QNH 10021. 2000 pés, 10021. Eu vou subir externo 3198. O 3198 autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 07 nós. Livre pouso no zero, 3198. Webjet 5728, autorizado o final do procedimento INS, reporte estabilizado. Alfa, ponto de espera da 10, torre 1-1-8-6, o controle mencionou que ele tem que elefa ou no alfa, é essa que você está se referindo? Dan 3198, Salas 17, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Direita 219, Dan 3198. Azul, eu coordenei com o controle, que eles me disseram o seguinte, que no momento não teria como o senhor executar a saída, porque tem chegadas que conflitam. Ele vai coordenar com o Centro Recife, que novamente vai me ligar, que eu informei a eles, que o senhor ainda nem puxou, vai me ligar novamente para autorizar essa saída. Inicialmente mantendo a El. Não, mas de repente dá. Se o senhor manter escuta, inicialmente mantém Dael, Leda, após o abrir. Eles me ligaram, eu aviso o senhor, pode deixar. Fala Salvador, bom dia, tá 3198? Tá 3198, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, tá 3198. Webjet 5728, chame torre na frequência 118 decimal 6. 118-65728. Fala de imediato, vento 950, grau 08 nós. 80, upper do Lula 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na Dael, Leda, Bride. Controle 1208, aciona 5106. Galeão 380, upper do Lula 10, circulando da 10, curva à direita, Dael, Leda, Bride, 1208, controle, transponda 5106. 3191, correto, chama o esperto na mesa. Autorizado, pouso pistão a zero, vento 130 graus, 072. Livre pouso, 5728. Papapá, Romeu Charlie, mantenha-se em condições visuais, reporte Itaparica. Aumento aeronave da TAN 02, autorizado, chama táxi. Papá, Romeu Charlie, entendi que intenciona pouso na pistão no zero. Mantenha-se em condições visuais, prosseguindo para a rotatória, aguardando possibilidade de uma longa final da pista 1-0. Objeto 5728, solo 21, livre à direita e chame solo 121, décimo 9. Para a direita, chamado objeto 5728. Saída Argo, suba e mantenha nível de voo 1-0-0. Objetivo Argo, mantendo